Foi devagarinho, bem mansinho, meu coração revirou o céu. Entre as nuvens quentes, fiquei sozinho, pensando em ti, me joguei no mar. Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa tua dança e na lua mansa de namorar. E mexe, mexe mais, e mexe, mexe amor. Seguro nessa cintura eu vou. E mexe mais, e mexe, mexe amor. Lembranças que dão saudade nessa cidade. Porto seguro, ainda me lembro de você. Oh, oh, oh. E mexe, mexe mais, e mexe, mexe amor. Seguro nessa cintura eu vou. E mexe mais, e mexe, mexe amor. Lembranças que dão saudade nessa cidade. Porto seguro, ainda me lembro de você. É o ouro, não é galera. Uou, um homem de tesouro. Vem na cara do mar, cara do mar, cara do mar, olha aí, olha o. Uou, um homem de tesouro. Vem na cara do mar. Uou, um homem de tesouro. Vem na cara do mar, cara do mar, cara do mar, olha aí, olha o. Uou, um homem de tesouro. Vem na cara do mar. Agora comigo, agora a galera batendo palma, todo mundo assim, ó, vamos com a Arraial da Ajuda. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, sabor legal, sabor legal. Oi, oi, oi, oi, é a capetinha do Arraial, é a capetinha do Arraial, é a capetinha. Paraíso tem mulher de todo tipo, loiras, brancas e moreninhas, onde o céu é mais azul. Fugir dançando reggae, o segredo tá na vila. Pra tomar capeta até faz fila. Olha o rap do Ásia, galera.